primeiro candidato desta noite, que é o senhor... Sim, senhor. Sim, senhor. Sabe. Ainda não lhe perguntei nada. Mas eu estou cumprimentando. Sim, senhor. Mano. Como é o seu nome mesmo? É o meu nome? Sim. Meu nome chama-se Manuel Benavides de Alfracatas Macias e Saltos Altos de Moraes e Pencas. Só? Salsa parrilha. Ah, tem salsa parrilha também, não é? Tem, é, mas eu só uso salsa parrilha quando eu estou doente. Quer dizer, só assina salsa parrilha quando está doente? Perfeitamente, é, senhora. E tem dado resultado? Tem. Ainda outro dia me aconteceu um negócio, eu comi um pouco demais no almoço. Sim. Isto é, comi uns dois caldeirões de cozido, comi um cabrito e meio, duas terrinas de caldo verde... É. Mas o amigo comeu tudo isso assim, sem mais nem menos? Não, sem mais nem menos não. Comi Sim. com batatas, e pimentões. Comi umas três ou quatro broas de milho. Dessas grandes, sabe? Sim, das grandes, sei. É. Tomei dois carrafões de vinho verde. Só? Mais dois de vinho maduro. Sei. É. E ainda comeu sobremesa. Não, sobremesa, quase nada, sei. Comi uns 8 abacaxis, umas 6 melancias, 2 jacas moles, mais 2 duras. Sei. 3 rapaduras, 20 mãe bentas. Mãe de quem? Ué? 20 o quê? Mãe bentas. Ah, mãe bentas. Sim, bentas. Aqueles bolinhos de areia, não é? É que parece que tem areia. É, parece areia. Mas é gostoso aquilo, sabe? Sei. E um pedacinho de marmelada. E não comeu mais nada. Bem, isso sem contar as azeitonas. Que umas 10 latas aí. Sei. Rabanetes, agrião. Mas isso faz parte do serviço. Sei, sei. É? Do corvete, não é? É, do corvete. É. Mas, meu amigo, aquele pedacinho de marmelada fez-me um mal.